Ranger River Alpha autorizado acionamento, chame pronto para ataque. Ok, 6211, clear for line up and take off. Runway 10, the wind is 190 degrees, 06 knots. Na, depois da rolagem do Avianca, na sequência ali mantém. Azul 4201 no chave centro de Recife, 1251 no alternado, 1339. Recife no alternado, 3395, azul 4201 no município. Dia 2229, após o TAP, intercepte chegada, desça para 2000 pés, ajuste na 015. Utilizada a final de busca de minha TLS é posto estabilizado. Ciente, está descendo. Pô, no 649, desce para 4 mil pés. Ajuste no 09. Airborne S40, contact Salvador Departure 119.8. Salvador Departure, control 119.8, 6211, thank you, tell. Salvador Departure Control, good morning, Airshow 6211, passes in 1900 to 360, dial Leader Departure. Ocean 6211, good morning, radio contact on Departure climb to level 360, dial Departure. Dial Departure in the climb 360, 6211. Minha três após a rolagem do companhia, nem mantém. 965, decolado aos 42, chame o controle em 198. 198, bom dia, agora 965. Controle de Salvador, bom dia, voo 9865. Voo 9865, bom dia, contato radar na decolagem. Subir, mantenha nível 360, saída A. Alô, 360 na arma, voo 9865. 2229, estabilizado e visual. Castelo 2229, complete a aproximação, chame torre 18995. Completa e chama torre 1895, obrigado, até já. Torre Salvador, bom dia, passarei do 2229. 2229, continua a aproximação e aguarde pista livre. Na sua escuta, 29. O voo 963, autorizado decolagem, vento 200 graus, 062. O trem baixado e travado, entendeu que tem livre pouso no 90, 2229. Afirmativo. E o voo 963, decolado aos 44, contate o controle em 198. 198, 963. Controle, bom dia, voo 963, decolado da Eulê da Brisa. Voo 963, contato na decolagem. Subir, mantém nível 360, saída da Euleda. 360 da Euleda, voo 963. 865, autorizado direto elétrico. Direto elétrico, 1865. Ocean 6211, contact canal resistente 125, small 1, enable 133, small 95. 151, enable 133, 15. Enable 133, small 95. 133, 95, thank you, John. ZZ9, solo 47, virando à direita, chame solo 12111. Bom solo, obrigado. departure control, good morning, Daniel. Ocean 6219, I didn't contact this in our in that frequency we get in the end. Do you have another one? Thank you. But, I didn't have any contact with receive center. And could you say again the frequency I have to call? 1251 is a neighbor 13395. 1251 13315, thank you, bye. 3395. 395. Goodbye. Bye, thank you. O 649 complete final, chame torre 1895. 295. 1649. 1649, tráfego de aves, espaço, check, trem livre, pouso, pistão 90, vento 200, grau 079. Desde o Porto Aracê. No 649, livre pouso na 10. No 649, ciente, confirmando livre pouso, vento agora 200 graus 079. Dia 9 é a parte alinhada, pronto, na cabeceira na 7. Chama Centro Recife, frequência 251, alternativa 13395. 251-3395, Recife, 963. Está reposto no término. Três ali e mantém. Volume 49 no solo 53, chama o solo 211. Ao livrar. November Alfa autorizado decolar, ficha no 7, vento 200 graus, 069. Colono 093, autorizado decolar, ficha no 0, vento 200 graus, 069. Índia November Alpha, decolado ao 5-5, curva esquerda, efetua o cruzamento do campo aqui no ponto médio da pista 1028, ok? Paciente, vai curvar à esquerda, cruzamento do campo no ponto médio, Índia November Alpha. Bruno 093, decolado ao 5-5, contate o controle 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, uma boa tarde. Bom dia. Controle, bom dia, gol 1093 da Colônia 6. 0-9-3, 3-6-0-3-6-0-0-9-3. Chame o consultor, vou tomar prova presente. Proa de buraquinho, ok? Proa de buraquinho e quando cruzar o campo chama o controle 19-8. Gente, proa de buraquinho ao cruzar o campo, controle 19-8, Índia November Alpha. Controle Salvador, muito bom dia. Papá Romeu Índia November Alpha, decolado no 7, na sua escuta, proa do corredor forte. Pausa 93, você quer dizer a direita de 5 milhas só, na proa 225. Vibre. November Alpha em condições visuais, corredor forte, Índia November Alpha. Condições visuais no forte, Índia November Alpha. Quando Leda de novo, Lona 093. Gente. Voo 093, Chamecentro Recife, 125, Nordenango, 93395. 325, 93395, Voo 093, obrigado, Seleção. Lima para Tunis. Delta 5. Pegando 5-3, bom dia, autorizado ANI, decolar, posicionou 0, vento 2-0, 0 graus, 089. Desabre, então não lembra. Decolado 18, chame controle 1, 208, bom voo. 208, bom dia. Gentileza, seu, possível colisão com pássaro 3153, próximo ponto de rodo aeronave. Se puder, por gentileza, efetuar uma inspeção de pista, informar-nos e via com a frequência do controle, agradeço 3153. Gente, 3153, confirme somente aonde foi a colisão? Próximo ponto onde rodamos a aeronave, da metade para frente da pista, onde estamos, onde decolou a aeronave. Sim, 3153, grata, bom voo. Grato, bom dia, bom serviço. Então, 5-3 ainda mais escutou a torre? Controle Salvador, muito bom dia, São 3153, transfere. São 3153, bom dia, contato radar na decolagem. Me mandei nível 3600 da Leda. 3600 da Leda. Poderia falar Leda presente, São 3153? 3153, autorizado, Leda. Direto, Leda, São 3153. Go 1755, Woodmore, call, ident, cleared, both arrivals, sent to 4000 feet, 181015. Salvador 7153. Prossiga. Possibilidade de coordenar voar Brígida presente, senhor? Quais coordenação você entra no Santa Brígida? A gente ia confirmando, o prefeito chegou à pista devido ao reporte feito anteriormente, né, aconteceu colisão com o pássaro. O TAN 3153 confirmou colisão com o pássaro? 3153 reportou a pós-decolagem para a torre de Salvador, solicitou que foi representante que fosse feito uma inspeção de pista por possível colisão com o pássaro na decolagem. Ok, ciente. Então, a 3153, iremos coordenar com você. Após a colagem, acaba sendo de comunicação. E solicitamos ter uma resposta para poder, justamente, ser reportado pelo esporte necessário. Ciente, então, a 3153. Certo. Assim que tivermos uma resposta da torre, iremos coordenar com a equipe para que passe, entendeu? Gente, ficamos na guarda aí, muito obrigado, desde já. Ok, chame agora centro Recife no São 3153 como resposta da torre, não encontraram um pássaro nenhum na pista. Gente, muito obrigado. Ok, chame centro Recife no 251-99-1339. 2223, decolada 27, chame controle 120.8. 120.8 com o controle, bom dia, bom trabalho aí. Go 1755 and descend to 2000 feet, 1015. E a passaria do 2223. Salvador, bom dia, passaria do 2223. Passaria do 2223, bom dia, contato da na decolagem, submantendo 180 saída. 180 no perfil da árvore, tá liberado da restrição? Afirmativo, está liberado da restrição de altitude, 2223. Tá, muito obrigado. Bom, 9759, autorizado a NEM, mantém cabeceira 1755, clear final ILS report established. Clear for ILS, call it established, 1755. Controle Salvador, é o passarelo 2223, após Arbor, autorizaria direto conquista? Do 2223, autorizado após Arbor, direto conquista. Excelente, 2223, muito obrigado. 759, decolada 33, chama controle 1208, morro. Boa, obrigado. 755. Goa 755, contact tower 118-095. 18-095 to the tower, good day. 759. Salvador Tower, good afternoon. Good morning, Goa 755, final approach, runway 10, out of one. Goa 755, tracking site. Check the landing gear, CSO landing runway 10, wind 200 degrees, 07 knots. From our clear flight, runway 10, we have the gear down and locked. Polizaria, o voo 1759, a proa de bridge. Aguarde coordenação com o centro, vou na 7. Índia, novembro é o suficiente. Não sei. Reporta ingresso, corredor interlagos, controle de motocicleta.